à procura de um tema. Você é a sensação à procura de um poema. Você é a solução à procura de um problema. Temas, poemas, problemas não faltarão, não. Você sim, ao meu coração. Temas, poemas, problemas não faltarão, não. Você sim, ao meu coração. Então não vem, não, fazer cena de cinema. Estrela na escuridão, és a luz desse sistema. E não há na imensidão nada que você mais tema. Cenas, cinemas, sistemas não faltarão, não. Você sim.